fazemos parte da união pela reforma agrária. Muita gente morre, vê se se liga, cara. Enquanto do outro lado eles estão no congresso, engavetou os processos. São poderosos banqueiros, investidores estrangeiros, ricos fazendeiros. É uma minoria de pessoa usufruindo do nosso dinheiro. Mais uma vez o sistema prestigiou nossa queda. Tem pouca gente, milhares de bens. Enquanto do outro lado da periferia a maioria tá sem. As drogas estão nas ruas em benefício de alguém. Essa é a nossa biografia. 380 relata no nosso dia a dia tantos problemas que acontecem aqui na periferia. Drogas e arma pra todos os lados. Crime organizado, marca de bala nas paredes das casas. Derramamento de sangue, cenário de bang bang. Um estranho entrou em cena, apareceu um fulano e apagou o Iano. O clima tá tenso, um tiroteio intenso. Ninguém consegue dormir, é só barulho de tiro. Os meus cachorros batindo, ele subia atirando. Parecia o Capone em um filme de ação. Várias pessoas deitadas no chão, eu com minha bíblia na mão. Se Deus quiser mais uma vez vou sair vivo dessa situação. Rapaziada do cachimbo, crack é do demônio. Uma rajada de PT interrompeu seu sonho. Entrou na vida do crime, seu sofrimento é eterno. Transforma a vida dos pais num verdadeiro inferno. Você saiu da escola, abandonou os seus livros, isolou os amigos. Eu só te vejo parado na esquina, usuário de crack, maconha e cocaína. A sua personalidade, cara, teve uma transformação. Trabalhador e honesto, viciado, virou ladrão. Vive no mundo da alucinação. Quando o efeito da porra da droga acaba, começa a depressão. E na fissura de usar, você atrasa, irmão. Periferia é foda, só vejo drogas, crime, estupro e assalto. Poça de sangue, decoro o asfalto. Periferia é foda, só vejo drogas, crime, estupro e assalto. Poça de sangue, decoro o asfalto. Periferia é foda, só vejo drogas, crime, estupro e assalto. Poça de sangue, decoro o asfalto. Foda-se a paz que vive nela, será um ou mais. No submundo da droga você é mais um simples cidadão. Que eles usam e abusam, depois te jogam na arena pra conviver com o real. Semana passada eu te vi, juro, não acreditei. Uma barba fazer sua aparência está mal. A cada dia que passa, está mais violento. Entregue no mundo do vício, o seu orgulho já era. Sua autoestima foi parar na lata do lixo. Periferia é foda, só vejo drogas, crime, estupro e assalto. Poça de sangue, decoro o asfalto. Periferia é foda, só vejo drogas, crime, estupro e assalto. Poça de sangue, decoro o asfalto. Periferia é foda, só vejo drogas, crime, estupro e assalto. Poça de sangue, decoro o asfalto. Infelizmente frequente, gente assassinada, nada. O Iano tinha um belo futuro que se esconde atrás dos muros da nossa cidade. Cemitério, bate saudade. Onde eu fiquei sabendo lá na minha rua que tem dois tipos estranhos na sua. Juro que não acreditei. O que será que esse mano aprontou dessa vez? Envolvido com drogas, se achava malandro demais em todos os sentidos. Pegava o dinheiro dos noias pra correria e dava um perdido. Infelizmente são coisas que o destino prevê antes de acontecer. Na noite de sexta-feira, dois tipos estranhos com sangue no olho vieram fazer. Você estava a pampa, brincava com suas crianças. Não percebeu que o clima estava tenso demais. E na fissura de usar, se despediu de sua mina. Eu vou até a esquina, é rapidinho. Só dois minutos e já volto. De repente, no meio da escuridão, dois tipos estranhos se aproximou de você com pensamento cheio de maldade. Matar, vieram na crocodilagem. Uma rajada de PT interrompeu seu sonho. Vários disparos te atingiu. Foi espancado, humilhado, depois jogaram seu corpo no rio. É foda, mais um cara, trabalhador, vítima do submundo das drogas. Periferia é assim, o lado bom e ruim. Periferia é foda, só vejo drogas, crime, estupro e assalto. Poça de sangue, decoro o asfalto. Periferia é foda, só vejo drogas, crime, estupro e assalto. Poça de sangue, decoro o asfalto. Periferia é foda, só vejo drogas, crime, estupro e assalto. Poça de sangue, decoro o asfalto. Foda-se a paz, vinela será uma mãe. Tudo que vem fácil, vai fácil. Dinheiro, carros e uma bela prostituta vem para manter a aparência. Isso é só ilusão. Antes de entrar no submundo do crime, faça uma reflexão. Acerto de conta é o cotidiano. Ah, que dá quebrada. Tiro de 12 no peito.